superstition ain't the way. Você quer ter ótica boa nova, cidade alegria. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído.

Round and round, upside down, living my life underneath.